seja 26 estados mais a federação, linguagem diferente, linguagem que é, dentro do vernáculo é chamada de hebraísmo, não hebraico, língua de Israel, mas hebraísmo, língua local, né? E tem coisa que você profere aqui no sul, ainda que não é extremo sul, sudeste, mas todo sudeste tem que ser sul. E que você não pode nem sonhar em falar lá na Bahia. Você pode falar, como se diz em São Paulo, de boa, tranquilo, mas na Bahia você não pode nem sonhar em falar, por conta do chamado hebraísmo. Por exemplo, se você quiser comer um bolo de aipim na Bahia, você pode dizer, me dê um bolo de aipim, e todo mundo vai te dar aipim. Mas chegando em Pernambuco, ali, 810, 820 quilômetros, se você quiser comer um bolo de aipim, você tem que saber que aipim em Pernambuco, ninguém sabe o que é. É macaxeira. Aí você já vindo para São Paulo, nem macaxeira e nem aipim. É mandioca. Não é? Você quer comer uma abóbora, na Bahia, tranquilo. Agora no Maranhão, tu não come abóbora, é jirimu. E aí vai o velho chamado hebraísmo. Por isso, então, pode ser que você não entenda alguma coisa que o pastor Abílio Santana profira ou fale aqui na tribuna por conta do hebraísmo. Mas mesmo sem entender, pode dar glória que eu estou falando de Jesus numa linguagem nordestinense. Ok? Amados, deixa eu pregar a palavra. Antes que eu pregue, eu quero fazer uma pergunta. Quem faz parte do grupo do Glória a Deus e Aleluia aqui, levante a mão e glorifique ao Senhor. Aleluia! Ok, eu sei que aqui está mesclado, né? Aqui tem batista, com certeza, metodista, com certeza, Deus é amor, lógico, universal do reino de Deus. Quer ver? Assembleando nem se fala. Estou dizendo, olha aí. Então, e assim vai. Então, hoje está mesclado. Se você apertar muito aí, ó, se tu arrochar, como a gente diz na Bahia, se tu arrochar muito, tu acha até testemunho de Jeová disfarçado no nosso meio aqui hoje. Tem. Então é o seguinte, ó. Indiferente da sua denominação. Ok? Indiferente da sua denominação. Olha para ele, olha para ela aí e pergunta assim para ele, ó. Como é que tu glorifica a Jesus? Vai. Agora eu já vou entrar pregando, de fato, mas pergunta para ele, indiferente da denominação, diz para ele assim, ó, se tu és pentecostal, me dá um sinal agora. Ok. Abra sua Bíblia comigo, por favor. No livro de Zacarias. Zacarias é muito fácil, não procura-se lá no meio. Vai pro fim. É até melhor achar Mateus. Pronto. Acha Mateus, engrena uma ré, vem devagarzinho, Malaquias, Zacarias. Pronto. Acha Mateus, Novo Testamento, primeiro livro, vem devagarzinho de volta. Passa pelas velhas e antigas páginas brancas. E aí, então, você acha Malaquias, Zacarias, e é aí mesmo. Ok? Zacarias, capítulo de número meia dúzia. Zacarias, capítulo 6. Para a nossa breve meditação. Zacarias 6, os que acharam, digam amém. 4 e 5. E respondi. E disse ao anjo que falava comigo, que é isso? Cristo, Senhor meu? E o anjo respondeu e me disse: estes são os quatro ventos do céu. Até aqui. Os quatro ventos do céu. Só vocês? Lindo, excelente. Agora, só as mulheres, só as varoas. O amado talvez não ouviu. Você não vai falar nada agora, tá, querido? Mulheres, se o irmão falar alguma coisa, vai vender a ligeira impressão que está negando a raça. Entendeu? Só as mulheres. Um, dois, três. Perde se quiser. Depois a voz retumbante masculina vem atrás. Estou te dando a chance de você ganhar. Varoas! Você não conhece crente pentecostal. Tu está tendo a chance de ganhar, mulher de Deus. Vamos lá. Varoas! Mas, menino, eu estou te dizendo que a gente vai vir na fúria de uma leoa parida. A última chance para tu, servos de Deus, vai! Perdeu porque quis, quer ver? Varões! Eu não sei porque tu tá levantando a mão aí, irmão. A gente perdeu, perdeu feio, meu irmão. Ok. Queridos, queridas, servos de Deus, serva do Senhor, é sabido que no ano 520, eu disse, antes de Cristo, o profeta Zacarias, que viera do cativeiro babilônico, Ele deixou para nós outros algumas profecias. É considerado, por sinal, como um grande escatológico, o profeta Zacarias. Zacarias é nada mais, nada menos que o significado em hebraico, o Senhor lembra. Não lembra-se, mas lembra. O Senhor lembra. De natureza que Zacarias, queridos, ele teve algumas visões, até porque o livro de Zacarias é dividido em livro das oito visões e livro escatológico. E de natureza que entre as suas oito visões, ele tivera essa aqui que o perturbou. E o perturbou de uma natureza que ele não teve respostas, buscando em si mesmo, na sua cefálica massa, no seu próprio conhecimento, e ele disse, sabe de uma? Senhor meu, o que é isto que eu estou vendo? Fala-me. Senhor meu, isto é o quê? E a resposta foi simples. Isto que você está vendo é nada mais, nada menos que os quatro ventos do céu. Se diz do céu, então é de cima e não de baixo. Está claro. São ventos espirituais. Está envolvido com o mundo espiritual. Não está referindo-se ao vento que não é tangível, não é palpável, mas sensível. Não, senhoras e senhores. Sabemos perfeitamente que vento é nada mais, nada menos que ar atmosférico que se move. Nada mais, nada menos que isso. Antes, porém, eu posso ser bem preciso, eu posso ser próbulo, eu posso ser cordato no proferir, que o que seria de nós outros se não fosse o vento natural? É impossível vivermos sem ele. Eu até faço um desafio aqui, queridos. Eu até faço um desafio aqui. Se você conseguir estar desanexado por 4 minutos, eu disse 4 minutos, deste chamado vento, desta chamada ventania, se você conseguir fazer isso, ó. 4 minutos, Eu não tenho quase nada nesses 43 anos de reservas, mas eu te dou esse quase nada de 42 anos de reserva, se você conseguir me provar que tu tens como estar desanexado do velho vento por 40, ou seja, por 4 minutos aproximadamente. Senhores, que seria de nós outros sem o vento? Senhoras e senhores, carecemos do vento natural. Sem a ventania não há vida. Não há vida animal, não há vida mineral, não há vida de natureza nenhuma. Agora, ou seja, muito mais o mundo espiritual. Se no mundo em que vivemos, no mundo natural, não podemos estar desanexados da ventania natural, então no mundo espiritual tu achas que será diferente? De natureza nenhuma, senhoras e senhores. No mundo espiritual carecemos também da ventania espiritual. Antes que eu entre no corpo do sermão, eu preciso fazer uma indagação e careço de uma resposta. Os que estão me ouvindo, levante a mão e glorifique ao Senhor. Pois bem, e o profeta deixa bem claro que o Senhor disse para ele: isto aí que você está vendo é nada mais, nada menos que os quatro ventos do céu. Do céu está claro, é de cima. Do céu está claro, é espiritual. É do mundo espiritual. É ventania espiritual. O homem natural não entende das coisas espirituais. Tanto é, senhoras e senhores, que Zacarias careceu de uma resposta divina para entender a visão divina que ele tivera. Toda atenção agora é pouca. Eu vejo estas quatro ventanias, senhoras e senhores, ela está em toda a Bíblia Sagrada propriamente dito. São quatro ventos, quatro ventanias de Deus, quatro ventanias, quatro ventos. A primeira ventania está aqui, diz a Carta Magna, está lá no livro do Gênesis, capítulo 2 e versículo 7, que nós apelidamos de ventania, o vento da criação. A primeira vez que o Senhor Deus fez o vento soprar, cumprindo-se o que ele dissera para Zacarias e seus quatro ventos dos céus, a primeira vez que Deus fez a sua ventania soprar, o vento espiritual entrar em ação, foi quando ele assoprara nas narinas de um boneco chamado Adão, e ele fez nada mais, nada menos que isso aqui, ó, simples. Quando ele sopra nas narinas de Adão, cumpre-se então, senhoras e senhores, aí então a criação de Deus está completa. Que me escute o inferno e a secretaria demoníaca. O nosso Deus, pelo menos o Deus da Bíblia, o Deus dos Hebreus, nunca foi e jamais será o supremo arquiteto do universo. Porque todo aquele que estuda arquitetura sabe perfeitamente que ele carece de auxiliares para que o seu projeto tenha cabo, tenha cumprimento. Deus não careceu de ninguém para fazer este mundo. Ele não é supremo arquiteto, coisa nenhuma. Que arquiteto sem pedreiro não vale nada. Arquiteto sem pintor não vale nada. Arquiteto, senhoras e senhores, sem aquele que traz a massa, não vale nada. Ele não é supremo arquiteto do universo. Ele é aquele que com a palavra disse: haja, e foi acontecendo. Haja, e foi acontecendo. Haja, e foi acontecendo. Quantos estão de acordo? Levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Ok. Aí ele agora vê o Adão, olhe bem para mim. E Adão, o boneco Adão, ele chega nas narinas do Adão. Hello, ó. Adão fica de pé. Quem sou eu? Você é Adão. Como? Adão. Eu sou oriundo de onde? Você é fruto da minha criação. Como assim? Quando eu fiz isso, ó Adão, ó. Soprei nas suas narinas, você então ganhou vida. Ei, toda atenção agora é pouca. Ainda que você já sabe, você é fruto da criação de Deus. Você está entendendo? Teorias e mais teorias se levantaram. Todos nós sabemos disso. Tanto é que a crença está tão firme que mais nem entra em questões loucas de que viemos de uma explosão, que viemos do macaco. Ah, por falar que viemos do macaco. Eu estava pregando aqui, isso há alguns anos atrás. Misa hoje, meu filho mais velho, tem o quê? 19 anos. Misa nessa época tinha uns 5 anos. Logo então, uns 14 anos. Eu estava pregando aqui em Santo André. O telefone tocou, era um dia de quinta-feira. Painho, nordestino. Ô, painho. Eu digo, fala, filhão. Painho. Fala, filho. Painho. Eu digo, fala, rapaz. Ó. Eu tô ligando pro senhor porque a professora me levou para a secretaria. E como assim? Fazer queixa para a pró, que é a professora, para a pró fulana de tal. Por quê? E eu disse para ela que amanhã o senhor vai vir aqui para conversar com ela. Eu disse, filho, o painho está em São Paulo, o painho está trabalhando. Mas o senhor disse que ia poder nas nossas palavras, eu falei que o senhor vai conversar com ela amanhã. Ele foi que houve, filho. Painho, o senhor não disse que para quando estiver ensinando aquelas coisas que a gente sabe que não está na Bíblia, para eu ficar calado? Que o senhor disse que a aula é igual um peixe, para eu comer a carne e jogar a espinha fora? Não, não foi, painho? Eu digo, foi, filho, foi. Painho, eu estava calado, painho, no telefone. Painho, eu estava calado. E ela dizendo assim, ó, olha, o homem veio do macaco. Aí eu fiquei calado. Tem gente aqui na sala que não acredita, não. Não é, Misael? Misael é ele. E eu calado. E que o homem veio do macaco, Aí eu me levantei, que ela falou muito, não é, Misael? Ela estava me indicando para a gente na Bahia, futucando. Estava me indicando. Aí, painho, eu levantei e disse, se o homem veio do macaco, então sua mãe é uma macaca. Eu disse, filho, tu não falou isso, reverendo pastor Napoleão, meu sincero respeito. Eu disse, ô filho, tu não falou isso. Eu falei, mas não é, painho. Aí eu falei que o senhor ia lá no colégio amanhã conversar com ela. Eu disse, filho, painho está trabalhando, mas então não há poder nas minhas palavras. Ó. Aí falei na época, pastor Silas, né? Pastor Silas aqui de Santo André, falei que pastor Silas tem que viajar. E na época tinha a tal da Transbrasil, que saiu um voo de madrugada, preguei. E saí de madrugada, o colégio dele era de manhã, eu digo, vou lá, resolvo e volto. Peguei o avião de madrugada, fui lá nesse voo de cabotagem, voo noturno. Bom, cheguei, ele estava dormindo, aí quando o carro do colégio veio pegar ele de manhã, eu disse, não carece, eu vou levar meu filho no colégio. Fui levar ele no colégio, fui conversar com a diretora, tudo bem, como é que vai a senhora? Bem, é que ontem meu filho foi humilhado e trouxeram ele para cá, e eu queria saber o que foi que houve. Aí, olha, vamos chamar direito a professora dele. Lá veio a professora. A professora entrou, mas numa petulância, olhou assim e fez, o senhor é pai desse menino? Ah! Eu digo, ô, Jesus! Eu disse, repete. O senhor é pai desse menino? Eu disse, a senhora é a professora dele? Sim, tem por obrigação de saber o nome dele. Segundo, disciplinar é comigo, educar é com vocês. Eu estou te pagando para tu dar aquilo que eu não tenho tempo para dar. Você sabe por que ele está no melhor colégio de Salvador? Em particular? Que o pai pode. Sentiu? Então faz um favor. Agora. Eu quero saber o que é que houve ontem. Não, porque ele levantou e disse que minha mãe é minha macaca. Eu digo, olha, deixa eu te explicar uma coisa para a senhora. Aleluia, porque nenhum elemento vai para a cadeia sem direito a julgamento. Flagrante, está aqui, tem fita, mas ele é um homem digno por direito do seu julgamento. Mas foi flagrante, está aqui a arma, sim, mas a lei é lei, acabou. É muito fácil chegar, ele me chamou de macaca assim. eu estou ouvindo a minha mãe de macaca. Tudo bem, eu estou ouvindo a reação dele. Mas toda reação, professora, é provinda de uma ação. Qual foi a tua ação para provocar uma reação? Ela, hã? Eu digo, hã? Ela falou, e eu disse, meu filho, fica calado. Mãe, pai, foi assim, ó. Ela falou, não é, tem jeito aqui que não é, Miguel. Eu falei. Eu disse, tá bom, tudo bem. Eu vim para que a senhora me prove que o homem veio do macaco. Pronto. Eu quero que a senhora me convença. Porque se eu vim do macaco, buscando a semente genealógica, vindo pela árvore, minha família é o quê? Macaco. E o menino errou, pelo amor de Deus? Eu não estou querendo... Né? Mas você já assistiu aquele Shrek? Ela parecia. E deu vontade de dizer, e não é que parece mesmo? Ela parecia com a Fiona da Shrek. Eu disse, me prova. Ela foi para um lado, para outro, que é segundo, Charlidade, aquele disse, segundo falou, eu quero fatos. Me diga uma coisa. E no avião já vim pesquisando. Em casa fui para Bassa buscar, eu peguei 78 espécies de macaco. Ela vai ter que me dizer qual desses aqui a gente veio. Eu fiz um sermão de macacada. Eu ali, ó, na mão aqui, ó. Eu digo, qual espécie ela fez? Do chimpanzé. Eu digo, como? Do chimpanzé. Eu digo, repete. Chimpanzé. Eu digo, como? Chimpanzé. Eu digo, ô, senhora, que bom. Esse aí é fácil, porque, né, é um dos mais próximos do homem. Caí vários circos. Na época, o circo Vostok, estava em Salvador. Eu disse, por sinal, o Vostok tem até chimpanzé. Quem nunca viu chimpanzé de perto já viu na televisão. O Tarzan, por sinal, carrega uma chitinha, um chimpanzé. Então, peraí. Vamos fazer o seguinte. Por que que o chimpanzé, que ainda existe, essa praga parou de virar gente? Era para continuar, tá entendendo? Eu vou comprar um casal de chimpanzé. O cabo do Ibama aqui é meu amigo. Nós vamos arranjar um registro bonitinho. Eu vou amarrar esse chimpanzé no fundo da tua casa. Ele vai cruzar, vai nascer um. Quando nascer uma pertinha lá, esquecendo de mim, aí tu me mostra que virou. Virou! Eu digo, senhora, tá aí, tá claro. E nessa época, Estados Unidos tinha permitido uma pesquisa. E eu disse, tá aqui, senhora. Ó. Tá vendo? Aqui, ó. Estados Unidos permitiu. Foi levado um pedaço do macaco para o laboratório. Um punhado de terra para o laboratório. E a título de pesquisa se permitiu um pedaço do ser humano. Ó, e todos os elementos encontrados na terra também foi encontrado no ser humano. Fósforo, cálcio, enfim, açúcar, iodo, mas no miserável macaco. Não acharam nenhuma composição nos outros dois elementos, senhora. A diretora levantou e disse, dá licença, como é o nome do senhor? Eu disse, Abílio Santana. Eu ganhei um título de doutor na hora. Doutor Abílio, com licença. Eu fui arrumado. Disse, doutor Abílio, com licença. Eu sou o quê? Doutor Sim? Pois não. Amei. É o meu primeiro nome. Eu vou lhe ser muito preciso. Eu sou a diretora. Estou ouvindo aí o senhor. Eu vou lhe ser muito preciso. O senhor faz o quê? Eu digo, eu sou pastor. Eu digo, crente, pastor. Eu vou lhe ser preciso. Eu nunca parei para meditar no que o senhor falou. O senhor, deixa eu posso dar uma olhada nesse recorte de jornal? Sim, lógico. Eu não estava a par dessa matéria. Tem que se informar. Diretora. Eu só posso assegurar ao senhor que ninguém nunca, conseguiu me provar com tanta simplicidade que, de fato, o homem não veio do macaco. Não, declara não, peraí. Agora, olha. Mas veio de onde? Hã? Veio de onde? Eu digo, aí é comigo. Aí a senhora me chamou para uma área que eu conheço muito. Eu fui para o Adão. E do Adão eu parei aqui, ó. No primeiro vento, nós somos fruto da primeira ventania de Deus. Quem está de acordo, levante a mão e glorifique a Jesus Cristo. Aleluia! Ei! É. Ah. Para o cão ouvir, que ele já ouviu, que ele já sabe, mas você vai bater no peito assim, ó. Eu sou fruto de Deus. Vai. Eu sou fruto de Deus. Mais alto! Eu sou fruto de Deus. Ei! Ok. Segunda ventania. Aí a gente acha. Olha o que a Bíblia diz, ó. E de repente, veio do céu um som. Um som. Como que de um vento. Veemente e impetuoso. E encheu toda. Mas esse som, como que de um vento quebrando tudo, veio de onde? De onde? Que é isto, Senhor meu? E ele me respondeu: estes são os quatro ventos do... Querido, primeiro vento veio do céu, da boca de Deus. Segundo, ventania do avivamento veio do céu. Guarda bem isso. Homem nenhum, por mais intelectual que seja ele, nenhum, por mais sábio, por mais enciclopédia ambulante que seja esse homem, homem nenhum jamais poderá promover um avivamento. Jamais! Jamais! O máximo que ele pode promover é um movimento, porque Tom Cavalcante pode tocar na tua sede do sentimento, ou seja, na fonte das emoções, que é a alma. Pode fazer você rolar de rir, ele pode também contar uma história triste, tocar na sede do sentimento e fazer você chorar. Isso sim, pode trazer uma emoção, até um jogador de futebol... E pode fazer a arquibancada arrebentar de emoções. Isso é saber tocar na sede do sentimento. O máximo que esse inteligente homem pode fazer é nada mais, nada menos que promover um movimento. Mas avivamento, só aquele que vem do céu. Do céu, do céu. Resumindo, avivamento não é obra humana, é obra divina, é obra de Deus. Homem nenhum poderá promover um avivamento, jamais. Escuta essa, ó, de repente veio do céu um som, como que ele veio e encheu toda a casa. De repente, São Pedro, escuta bem, está escrito, Atos 2, abre as portas. O que é? Abre as portas. Abriram. A multidão estava na porta. E a multidão começaram a gritar. Todos esses aí, cerca de 120. Estão todos. Bonito, mas fraco. Estão todos. Uhum. Olhe para mim aqui. Ele disse todos. A visão que eles tinham dos crentes avivados eram de crentes. Ok, é contra avivamento? Tens de mim o meu respeito. Não pela sua opinião, mas por você. Não gosta de avivamento? Lógico. Deus respeita o teu livre-arbítrio. Deus não te pega pelo cangote. Está pensando o quê? Você tem que gostar, rapaz. Eu sou Jeová, goste logo lá, rapaz. Não gosto, acabou. E daí? Agora, quer um conselho? Se levanta contra a obra do avivamento, não. Eu não gosto de avivamento, ok. Mas não te levanta contra a obra de avivamento, que é obra de Deus. Está entendendo? Eu estava pregando aqui, Taboão da Serra. Taboão da Serra, isso tem uns 7 anos, mais ou menos. Eu estou sentado aqui na tribuna, aqui, ó. Tem uma cantora aqui em São Paulo, Valquíria de alguma coisa, canta muito, sapato de fogo, tá, quebra tudo. Eu estou sentadinho aqui, deram oportunidade a ela, eu estou aqui, ó, quietinho. Entendeu? Aí a irmã, quando começou a cantar, o povo começou, gente. Escute o mistério, eu estou aqui, ó, sentadinho, ó, ligado, orando, digo, Jesus, menos, né, Jesus, eu vou pregar o quê depois, Jesus? E Deus, botando para cá, eu digo, menos, Jesus, me ajude aí, vá. Um cabra bateu na minha perna assim, ó, pastor Abílio Santana, eu digo, oi, tá vendo aquele povo pulando, dançando lá? Eu digo, tô, isso é obra de macumba. Escuta essa, escuta essa. Ele diz, é o quê, mano? Oba de macumba. Mas olha para que ele perguntou. Eu digo, ô meu lindo. Lindo é coisa de baiano. Ô meu lindo. Tu já foi macumbeiro? Ele não. Eu digo, como é que tu sabe que aquilo é oba de macumba? Aí sabe o que ele disse? Porque eu já ouvi falar de que tu é piolho para ir pela cabeça dos outros. Ele achou que ia achar guarida. Quando ele viu que não tinha, olhou para mim atravessado e disse, ó, irmão, vou te ser sincero, viu? Eu vou sair de Junditu, que vai que Jesus manda um torpedo lá para cá, vai pegar em mim. E eu dei uma disfarçada assim, ninguém sabe que a gente conversou. Não, mas vem cá, irmão, vem cá, diga aonde, fui. Fiquei disfarçando ali, mas para ver se ele se tocava. E como ele tem um monte de gente. Esse texto aqui está claro. Quando a segunda ventania veio, o povo foi tido como embriagados. Como é que se identifica um ébrio? O que é que esse povo viu para dizer que os 120 que eram anfitriados pela chegada da segunda ventania, vento do avivamento, o que é que esse povo viu para dizer que eles estavam embriagados? O que é que eles estavam fazendo para serem identificados como embriagados? Pegou não? Ó. Olha pro teu irmão e diz aí, diz pra ele assim, ó, vai dar glória ou vai ficar com a cara de desviado? Desculpa a minha sinceridade. Seja macho. Seja sincero, seja sincera. É de Deus, mas eu não quero. Pronto, Deus respeita. Agora dizer que não é avivamento, que isso não é obra de Deus, isso que é de fulano, é de Bertano, para mim isso é carne, para mim isso é não sei o quê, é não sei o quê. Se prepara que a ventania do Espírito vai soprar aqui. Pastor Abílio, pastor Abílio Santana, eu te respondo, oi, eu não queria ouvir isso não, e tu é doido, olha o nome do dono da festa, Abala São Paulo, tu não quer ser abalado, o que é que tu vem fazer aqui? Olha para alguém que está do teu lado e diz, é Abala São Paulo, rapaz! Servo de Deus. Ó, oh, serva do Senhor. Ó, ó, ó. Aí, o irmão foi chegando para lá, para eu sentar lá na ponta. Nunca vou esquecer disso. Pastor da igreja. Era um ginásio. Gemur, Semur. Semur! Eu nunca vou esquecer disso. Meus irmãos, quando a irmã terminou de cantar, nós vamos ouvir agora o pregador. Ele está vindo lá da Bahia. Antes que o irmão pregue, eu quero dizer para o senhor, aí, onde essa irmã quer estar aí? Hã? Volta essa irmã sentada aí, está pensando o quê, rapaz? Aí eu entendi por que o cabo era assim. Porque não se iluda. Quer saber como é que é o povo? Acha o líder. Se o líder é homem de Deus, a igreja é de Deus. Se o líder é homem de profecia, de revelação, sai de baixo que está cheio de profetas de Deus lá embaixo também, meu irmão. Se o líder é um homem de fé, a igreja tem fé. Se o líder é um homem próspero, a igreja também é próspera. Se o líder é, de fato, líder, tem liderado. Está de acordo? Aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ó, oh, aí, então o irmão vai pregar. Não era nem pastor, era o irmão. O irmão vai pregar. Eu quero dizer para o senhor, vem aqui. Aí eu vim todo Moisésinho. Sim, senhor. Aham. Um jeitinho de besta, tá entendendo? Linguagem matuto. Tá entendendo? Comigo é assim, sou igual a sombra. Todo mundo vê, mas ninguém pega. Eu não vou mentir. Aí eu estou ali todo igual um pintinho, molhado. Sim, senhor. Quer dizer para o senhor, ó, que barulho não traz a presença de Deus, eu digo a verdade. Assina embaixo, em cima também, se o senhor quiser, acima. O senhor está certinho? Não estou certo, digo, tá. E tem mais. O Espírito Santo. Olha o que o velho disse. É sujeito ao profeta. Doeu na alma, mas eu fingi que não doeu. Não é? Digo, o senhor está dizendo. Se o senhor disse, aí ele me deu o microfone. Vamos que vamos. Diga a mão. Quem tem um homem desse, assim, como líder, ó. Não falei mais nada. Só isso. E quem quiser, que interprete. Sabe o que você está dizendo? Tá mais lascado que papel na mão de menino. Mas não falei nada, não vou queimar o chefe, né? Ó. Eu olhei pra ele e ele, ó, ó, ó. No pensamento, tu soubesse o que é que eu falei. Pensamento. Eu disse, o senhor disse que barulho não traz a presença de Deus, estou de acordo. Aí eu gritei, mas a presença de Deus, meu irmão, traz barulho, meu irmão. Ah, eu águia. O senhor falou um negócio aí que eu não entendi. O microfone estava na minha mão. Já tinha depositado o cachê. Passar de avião e de volta. Por mim, desliga o som que eu vou embora. Me cai preocupado. Mas, menino. Ai. Aí, eu disse, o senhor falou que o Espírito Santo é sujeito ao profeta. Ele fez, é. Eu disse, e ele? Fez, é. Eu disse, e ele? É. Eu disse, onde é que está escrito isso? Coitado, não sabia. Eu disse, sabe onde é que está escrito? No livro de São Cipriano. Porque primeiro aos coríntios, eu disse, capítulo 14, versículo 32. Deixa eu falar. Está escrito assim: pois os espíritos, plural, dos profetas, plural, estão sujeitos aos profetas. Onde é que está escrito o Espírito de Deus? É os espíritos dos profetas. Eu sou tricotomista. Eu tenho espírito, alma e corpo. Pastor Patrick, o senhor é tricotomista. O senhor tem espírito, alma e corpo. Reverendo pastor Napoleão Falcão, o senhor é tricotomista e sabes melhor que eu, lógico. O senhor tem conhecimento de causa. Que és tricotomista, tens espírito, alma e corpo. Reverendo pastor Valadão, o senhor é tricotomista, tens espírito, alma e corpo. Santo apóstolo, o senhor é tricotomista, tens espírito, alma e corpo. O seu espírito é sujeito ao Senhor. O vosso espírito é sujeito a vós outros. O vosso espírito é sujeito a vós outros. O espírito da profetisa Mariquinha é sujeito a Mariquinha. O espírito do profeta Escorrimildo é sujeito a Escorrimildo. Está escrito: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Eu quero que se levante um macho bom de pneumatologia. Eu quero que se levante um macho bom de paracletologia para me provar que o Espírito de Deus é sujeito ao profeta. Ele não é sujeito a ninguém. Ele é Deus em cima, é Deus embaixo. Ele é Deus dos céus, é Deus na terra. Quem está de acordo, aplauda Jesus Cristo. Quatro minutos e eu tomo o assento. Quem está gostando, diga amém. Vento do avivamento. Esquece disso, não. Entendeu? Santo Antônio de Jesus, a terceira maior cidade do Recôncavo, não, segunda maior cidade do Recôncavo Baiano. Cidade boa, progressiva. Hã? 120 mil habitantes. Uma maravilha. Terra boa para plantar. É? Capital do gado. Terra da farinha de cupioba. Eu tenho uma fazenda lá. Quer comprar? Ou então escute. Ó. Aí. Eu fui convidado para pregar ali, porque eu sou daquela região. Minha mãe, né? Daquela região. Aí. Vai botar no rádio, não sei o quê, pastor Abílio vai estar aqui. Aí deu gente, irmão. Congresso, mocidade. Por questão ética, não se diz o nome do pastor. Aí. Fez o primeiro dia na igreja, o outro dia seria no ginásio. Sexta-feira, uma multidão. Abarrotada. Aí a tradição, né? A nossa igreja, Assembleia de Deus. Você é pastor da Assembleia de Deus, senhor? Aí. Canta grupo fulano, canta grupo ciclano, canta outro grupo, isso é tradição. Aí, eu muito dado, né? Eu estou sentado com o pastor aqui no púlpito. Ele, tu tá vendo aquela maestrina ali? Tu sabe qual? Tá lá, reagindo lá, a mocidade. Eu brincando, falei, rapaz, tô vendo. Homem, ela tá no alto, não tá vendo. Ali. Regendo? É, porque na realidade ela não tava regendo. Você já percebeu? Porque tem gente que não entende nada de música. E não tá nem aí, meu irmão. O tom tá lá, ela tá aqui, ó. Tô pintando a parede, quem quiser, quem vai, não nem aí. Bora que bora. Ou então enche de zeste, já viu? Pá, pá, pá, pá. Tô nem aí, não fui chamado, me botou na lista porque quis. Vamos que vamos. Eu não sei fazer, me colocaram, não sei dizer não, então vamos. É igual a porteiro, já viu? Porteiro. Para mim, porteiro, é porteiro. Para mim, tem que ser o mais bonito, né? Recepcionista. Pois não, muito boa tarde. Mas tem porteiro, não é o quê? Miserável, dá para ser delegado da Polícia Federal do Iraque na greve. Aí tá lá, ó. E ela tinha um negócio da molazinha aqui no joelho, que ela ia também, ó. Aí ele disse assim, Abílio, aquela irmã lá, disse, rapaz, não estou vendo ninguém reagindo nada, não. Eu estou vendo é uma exigência lá de lá, e está até descendo meio bleque, ó. Ele, mas rapaz, você não tem jeito. Mas, é. Deixa eu te contar uma coisa, está vendo ela lá? Eu digo, tô, escuta isso. Isso tem 3 meses que veio para cá. Jesus salvou tem 3 meses. Eu digo, já é maestrina? Ah, meu irmão, tu estava aqui, o avivamento está comendo solto, o Senhor de Jesus. Só está faltando é o Santo Antônio se converter. E é brincalhão, também homem de Deus, gente boa. Eu disse, é, pai, fez, é. Certo. Tudo bem. Ok. Vou te contar um segredo da Bíblia. Ela já veio batizada com o Espírito Santo e tudo. De onde? Ela era católica. Já veio batizada. Movimento. Né? Não dá direito de resposta a ninguém. Movimento. Eu digo, como é isso? Era. Então já veio batizada com ele. Aí eu fiquei cá com o meu botão. Meu Deus, a gente paga um preço tão, tão caro, né? E o batismo não vem. E a pessoa está lá. E Jesus batiza? Diga aí, não. Aí eu ali mesmo eu fiquei ligado. Digo, Jesus, não leva a mão, não. Mas peraí, senhor. Mas se for assim que a gente paga um preço, tu não batiza. E o senhor está assim com o Cícero José. Me ajude aí. Ajude aí. Eu queria saber se o povo fez uma sociedadezinha com Cida, né? Bom fim de Bahia, porque o povo adora ele lá. E aí, tu ainda batiza, a gente paga um preço aqui. E o batismo não vem, me ajude, Jesus. E aí? É ou não é teu? É ou não é, irmão? Jesus aí me levou para as Escrituras. Assim, vem na minha mente assim, ó. Meu Deus. É assim, eu perguntando a ele pensamento. E daí João 14, 17. Quando eu abri, o Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Ah, quando eu li, se falou, está falando, eu vou mostrar qual é o batismo aqui hoje. Aí tem um negócio mesmo, que vamos orar para Jesus batizar, bora lá, bora, não vou pregar hoje não, vou só orar para Jesus batizar, prega ou prega amanhã, eu vou até o último dia. Aí chamei aqui um monte de gente na frente, eu digo, olha, eu soube que tem uma irmã aqui que tem 3 meses, que foi, já foi batizada lá na outra tribo. Vem aí, irmão, vem aqui que eu quero, eu nunca vi, eu queria que será, fosse renovada aqui, vem aqui na frente. Ela veio, ô, meu irmão, eu nunca vou esquecer, lá vem ela. Aquele jeitinho sonso, porque humildade é uma coisa, sonso é outra, né? Sonsinho. Parecendo que bebeu água de parto, ó. Parecendo que tinha tomado cadernal. Eu digo, a minha amada é batizada com o Espírito Santo, ó, ó, ó, ó, ó. O Espírito Manicure pegou ela e ela... escuta! Se eu fosse pregar, ó. A irmã é batizada, minha amada, ela, pela graça de Jesus, eu sou batizada pela graça de Jesus. Eu digo amém. Aí eu disse, eu quero 4 irmãos aqui, 4 varões, fogo puro. Quero 4 tição de Deus aqui. Para a gente fazer uma roda de fogo aqui, botar a irmã no meio aí para ela ser renovada. Irmão, quando eu disse, vem 4, levantou 4 torpedos de Deus, ele já veio assim. Dá as mãos aí, amado, os 4 aí, ó. Fica aí no meio aí, minha amada. Aí ela ficou lá no meio. Eu digo, toda a igreja, estenda as mãos em direção a ela. Venda as mãos e a igreja. E o pastor sem entender nada. Ela é batizada. É fogo puro, pastor. Fogo puro. Aí eu disse, vamos orar. Se a irmã é batizada, vai ser renovada, né, amada? Vamos lá aí. Toda igreja orando. Renova, Senhor. Mas se é batizada mesmo, e o povo, se é batizada mesmo. Irmão, nada. Nada, eu botei a mão na cabeça da irmã, o olho, ó. Digo, dá glória, ela, glória. A glória, minha irmã, da glória de Jesus. Justiça. Eu disse, em nome de Jesus, se tu és batizada, fale língua agora. Ah, meu irmão, aí é que não falou mesmo. Eu disse, seja renovada agora. Lá. Eu digo, minha linda, guru, guru, é cantiga de peru, minha filha. Passei ela para o lado, chamei as outras pessoas para Jesus batizar com o Espírito Santo, e de repente eu fui, coloquei a mão na cabeça desta mulher, pratei língua no pé do ouvido dela, ela caíra de joelhos, eu senti algo estranho, como é teu nome? Sabe o que é que ela disse? Sete facadas. Não entendi, pastor, você vai entender agora. Quando o vento do Espírito vem, não há confusão. Eu vou encerrar minha participação agora. Em nome de Jesus, saiu. O que foi? Eu digo, nada pela graça de Jesus, não foi nada. O que foi? Eu perdi o sentido. Eu digo, não, agora que você achou o sentido, minha filha. O que foi que houve? Eu digo, nada, fica aí no meio do povo. Jesus, eu disse, Jesus vai batizar 40 pessoas com o Espírito Santo hoje. E orei, ele encalhou em 39, e não vinha, 20 minutos não vinha, 30 minutos não vinha. Eu digo, Senhor, pedi 40, conta aí de novo. Pastor, 39. Quase 40 minutos de oração e não vinha. Para fechar 40. Aí eu olhei, quem está lá? Pela graça de Jesus. Jesus. Quando eu olhei, já estava falando em línguas estranhas para a glória do Deus que fez os céus e a terra. A minha pergunta é simples. Simples. Minha pergunta é super simples. Queridos. Obrigado, meu amado. Queridos, meu filho. Glória a Deus. Isso aqui foi uma tática santa. Eu digo, eu jogo aqui no chão, como ele é humilde, ele vem, eu fico famoso. Queridos, minha pergunta é simples. Simples. Seja sincero. Indiferente da sua posição social, indiferente do teu poder aquisitivo, quantos querem sair daqui hoje avivado? Não, responde. Peraí, pegue leve. Seja sincero, sincera, como sempre. Quem quer sair daqui hoje avivado, levante a mão e glorifique ao Senhor. Queridos, eu vou perguntar só mais uma vez. Quem quer sair daqui hoje avivado, levante a mão e glorifique ao Senhor. Talvez você não saiba o que é que o pastor Abílio Santana te perguntou. Pode marcar um minuto e o microfone já está nas mãos de quem de direito. Escuta bem. Talvez você não saiba o que é que o pastor Abílio te perguntou. Avivado. Ah, se você disser, eu quero a ventania do Espírito sobre a minha vida. Ah, meu irmão, você não sabe o quanto. Primeiro, quem quer é ele. Segundo, Você não sabe o quanto o inferno, escute bem, porque seria até uma infantilidade de minha parte clamar avivamento para a tua vida sem te preparar. Você não sabe como o inferno vai se levantar contra você. Você não tem noção como o inferno vai se levantar contra você. Você não tem noção. Ó, eu creio que é mais ou menos isso aqui, ó. E aí eu finalizo, ó. Satanás, o chefe, olhando para a terra. Mas ele olha para cima, lógico, aquele miserável é tão pobre que fica querendo tirar onda. Miserável mora no subsolo. Eu ainda moro mais que você aqui no primeiro andar, né? Jeová, mora lá na cobertura. Isso aqui é Deus, né? O Satanás lá no subsolo. E ele vê você dizendo, eu quero avivamento, eu quero ser avivado, eu quero ser avivada, eu quero ser avivado, eu quero ser avivado, eu quero. Pode ter certeza, se você pedir, demônio fulano, sim patrão, vai lá. Perturba aquele crente para nunca mais pedir avivamento. Pode ter certeza. Satanás vai vir numa fúria, vai perturbar. Mas não fique triste não, Jeová. Ah é? Seja Jeová olhando para baixo. Ah é? Um demônio, é? Anjo, bota para quebrar, vai lá. Não! Dê glória depois! Satanás, de novo! Satanás! Ó Jeová! Um anjão! Um demoninho! Ah é, Jeová! É! 1 bilhão de demônios perigosos contra aquele crente, Jeová. Ah, é? Miguel, desce com o comando celestial para proteger aquele crente. Ah, é? Te prepara para dar glória com mais veemência e impetuosidade. Satanás. Ah, é? Eu mesmo, Lúcifer, levantar-me-ei contra esse crente que pediu avivamento. E lá vem o príncipe das trevas. Jeová diz, te prepara para me encarar, porque eu vou descer para livrar o meu povo. Só os que querem avivamento, levante a mão e glorifique a Deus. Começamos, segura firme na mão deste varão ou desta varoa que está do teu lado. Levanta a mão do seu irmão e da sua irmã, queridos. Segura firme, nós vamos agora olhar para o céu. Para o céu se olha com os olhos fechados, e olhando para o céu, levanta a mão do seu irmão mais alto que você puder. Olhando para o céu, diga comigo: Senhor Deus, eu quero avivamento. Aconteça o que acontecer. Eu quero sair daqui hoje avivado. Senhor, estás me ouvindo? Senhor, se estás me ouvindo, eu quero uma prova disto, e a prova é: aviva-me, Senhor, aviva-me agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, Xarabá, vento do avivamento, vento do avivamento, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, sopra, pegou fogo, incendiou, abalou, abalou, abalou. Metralha, metralha o inferno com línguas estranhas agora. Metralha o inferno com línguas estranhas agora. Metralha o inferno com línguas estranhas agora. Metralha o inferno com línguas estranhas agora. Metralha o inferno com línguas estranhas agora. Profetiza, profetiza. Aqui nesse lugar, olha a entrada do homem. Aqui nesse lugar, passa a entrada mundial. Pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Olha a entrada do homem. Aqui nesse lugar, olha a entrada do homem. Aqui nesse lugar, pisa na cabeça dele. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Está derrotado, Satanás está derrotado. Pelo sangue de Jesus, Satanás está derrotado. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Liga, liga, liga, liga, liga nessa hora. Sempre que faz pé, Jesus agora. Liga, liga, liga, liga, liga nessa hora. Pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, pede, enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Purifica o vaso, Jesus. Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite. Quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero o fogo descer. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver esse fogo santo, eu quero ver. Eu quero ver aqui nessa igreja o fogo descer. Queridos, queridas, servos e servas do Senhor, toda atenção agora é pouquíssima. Servos e servas do Senhor, toda atenção agora é pouquíssima. Eu vou dizer, igreja militante. Jesus Cristo é, na palavra é, você manda, rei. Mais um rei, aí eu finalizo a minha participação. Eu vou dizer igreja militante. Jesus Cristo é, o é a senha. Você manda, rei. Mais um rei com punho cerrado, ó. Ó, você no telão, rei com punho cerrado, tipo assim, ó, ó. Rei, entendeu? Mas pra tremer tudo. Pra esbagaçar com o inferno, ok? Satanás, segura essa aí embaixo, segura essa delinquente, segura a cabeça rachada, igreja militante, Jesus Cristo é! Aplauda Jesus Cristo! Jesus é nosso rei, rei, rei, rei, Jesus é nosso rei, rei, rei, rei, Jesus é nosso rei, rei, rei, rei, Jesus é nosso rei, rei, rei, rei, Jesus é nosso rei, rei, rei, rei, Jesus é nosso rei, rei, rei, rei, Jesus é nosso rei, rei, rei, rei, Jesus é nosso rei, rei, rei, rei, Jesus é nosso rei. Ei, ei, ei, Jesus é nosso rei. Aplauda o Senhor! Ok. Só os que podem, tome o assento, por favor. Agora que eu terminei minha participação. Agora que eu terminei minha participação. Toda atenção agora é pouquíssima. Segura só um tiquinho aí, como a gente diz na Bahia. Segura só um tiquinho. Toda atenção agora é pouquíssima. O culto para ser culto, eu disse, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, lindo, mas pode melhorar, quer ver?